Cardcop 190 Aracaju. Aguardo. Whisky, quilo, volume. Centro, quilo, volume, centro, baixa, travando, mantém ainda o vento, né, mais 0 graus, com 2,0 nós. Agora a mínima é 15, máxima 2,5 nós. Beleza, alinhado. Alfa Golf Victor, desça para 2000, mantenha a proa até interceptar o localizador, livre LF. Descendo para 2000, mantendo a presente polo até interceptar o lock, Golf Victor. P721 no Duna, localizador em aproximação, agradecemos a sua colaboração, vai checar o trem e chamar a torre. 1186, Web 721. Informava, estamos na nossa parte. Vem até mais tarde. Um abraço. Comando Ponte Espera da 1-0. Descrito, decola de imediato quando autorizado. Afirmo. O tráfico que tem porta agora para a sala 10, após o tráfico, a linha mantém, agilizando manobras. Ok, após o tráfico, a linha mantém, 5489. Esquerda, Pucajã, Maracujã, Maracaju, 198 controle, 5570, 35619. 19, chame pronto, 35616. Tamo nessa. 3130, vai essa mais a Maracota, para trás. Pra ali, Alfa Tango. Golf Victor, redução para aproximação e cheque pré-pouso. Golf Victor, ciente. Receptou o localizador. Positivo, está 6 milhas e meia para o externo, 5 milhas e meia a cauda da aeronave da Webjet. Chame a torre, 118-612. Victor, sim, chame a torre, 118-60, positivo. Controle, prossiga, Golf Victor. Golf Victor, continua a aproximação e repassão externa, número 3. E o Golf Victor, reportaria passando externa, tem baixado travado. Golf Quilo Zulu, solo agora 04, libera a pista de imediato na Delta, chame 121 décimo 9 o solo. 219, vai livrar aqui na Delta, rapidinho, Quilo Zulu. Salvador, Azul 4116, boa tarde. Azul 4116, controle, meu cordial. Desça para 2000, ajuste 1010 na via chegada à Mari. Via chegada à Mari 2010, 4116. Chame a torre 186 prosseguindo, vovô. 5489-090-19, autorizado. Autorizado, 5489. Passando a 63, pronto para a copa. Estou voltando, táxi autorizado, reporte para ingresso na 7. Contará, Alfa, tá bom. 500 pés, Quilo Quebec Terra. A propósito, se o equipamento transponder está acionado na posição normal? Ah, positivo, ciente. Não está aparecendo ainda na tela do radar. Se for configurado, o senhor só vai poder decolar de Salvador depois de consertar o seu transponder. Tá aquecendo, né? Positivo, eu tô com vento na superfície. O que venta aqui deve ventar aí 090 com 14 nós até 27 nós chegando. Se for conveniente, você pode partir direto pra final da pista 10, Quilo Quebec Serra. 8, transfere, bom voo. 098, bom dia. Do ano novo eu não tô. Passei a receber agora também o Alfa e o Charlie. Tá tudo funcionando, Quilo Quebec Serra. Ele mandou pra ele. Positivo, capitão. O Trip 5489 decolou. Trip 5489, este é o controle de Salvador, meu cordial. Contato radar, suba sem restrições para o nível 200. Sem restrições ao 289. E 10 no ponto pera, tá 3660, 3661. Posso saldo o Charlie Alfa Tango. A ingressar no litoral sul, transfira controle, 198, bom voo. 198, Charlie Alpha Tango, grato. Estação 8001, da 20 da novembro. 8001 agora, Recife. Agora não, Recife. O Espírito Zulu após o seu ingresso, a Giriz Taxi é forte na Quebec. Romeu Golf Vieto, ponto autorizado puxando 0090 graus com 24 nós, mínima de 1,8 e máxima de 2,8. Livre pouso Golf Vieto. Alfa, mantenha suas mulheres, 678. E chame no farol da Barra. Operação visual tá bonita em Salvador, o ajuste 1010. Trip 5489, qual a razão de subida que está empregado? Trip 5489, controle. Escuta, senhor. Qual a razão de subida que está empregando? Estou no momento empregando 1.200 pés. É uma boa razão de subida. Gostaria que esta fosse um pouco maior. 661, boa tarde. Boa tarde, 361, ali mantém. Ali mantém, 361. E tal, Livrar, Solon 219, bem-vinda. Controle Salvador. Desculpa, senhor, tá na através de Pituaçu. Tá mantendo 500 pés, linha do litoral, transponder 01133. Positivo, você vai sobrevoar Vasco da Gama? É, pouso Vasco da Gama, senhor, após decolagem para Vera Cruz. Ah, positivo, chamei na final pro pouso. Por favor, se vira. O quilo. O Zulu chama 286 para cruzamento. 286, graças. Linha 315, pode cotejar. Decolagem, pressionou 0, 3661. Linha 0, após a decolagem da 10, curva direita, upper wing 50, saída da El. D da BDF, 119.8 é o controle, 5011 é o transponder, Orixanef, 6315. Chama pronto, puxa o seu nome. Autorizado, agilizando, por favor. Estou com tráfego já aproximadamente a 8 milhas, chão no 7. Gente, bem-vindo. 5521, aciona. Então, ficou assim, Recife, 330, Ampere 58, com Caracaju, 19823, saída 5521, transponde, 8001, tá no ar. Estou ativo, 11, champanhe. Reportar, 8001. Como é que você abre, senhor? Ativo, tá, final do ano, solicita comando passivo, seguir com base pela direita da pista do sete. Ciente, o repórter do ponto ideal do cancelamento para final 7, o Quebec é. Guerra. E direto conquista. Direto Conquista, 89, obrigado. 3661, declarado agora, Zoo 111, controle 1098, meu voo. 1098, boa tarde, tá? 3661. Positivo, Charlie Alfa Tango, frequência livre. Grato. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3661, cruza 2000 pés na saída da El Coral. TAM 3661, esse é o controle Salvador, o nível de cruzeiro 140? Afirmativo, 140, TAM 3661. Positivo, vamos girar direto para Coral. Maravilha, direita Coral, TAM 3661. Todos os autos que vai ser a final 17, é modificado agora, os 16, 12, é ponto final estabilizada. Salvador, é gol no 394 para o táxi, 192 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Campinas. 394 no ponto de espera 18.6, 1.010 o ajuste. Coronel 010, ponto de espera 18.6, obrigado e um bom trabalho. É estacionado, todo para o táxi. Júlio, autorizado táxi, a ponto para ingresso no 7. Para ingresso no 7, Júlio, é... Estacionamento no portão 9, altura 3566. 17, 090 graus, com 99. Backfierna, foi atualizado pista 97, o vento 090 graus, com 99. Está copiando que é Backfierna, controle? Atualizado. Quebec Serra Torre, 1986. 1600. 1333, cópia. Tarde 1394, pode esperar pronto. 394, autorizado, além da cola da 10, 090 graus, com 192. Assente, além da cola da 10, 394. Após conforme plano de voo, 1198. 5001 no Gono 333. Autorizado 360 Congonhas, decola da 10, direita da El Leda Bridge, eu presumo no meio a rota do plano. O controle 198, transponder 5001. Correto, em pronto. Chore. Gol 600, cópia. Vem pousar ali, mantém. Vem pousar ali, mantém, Júlia. Casipá. 119.8, 5020, gol 600. Pouco no 600, Natal 670, Pucas de Pau, Nipalma e Zulu 10, ponto 198, transponte 5020. Chama pronto, 600. Chamará. Esse Júlia, a Lima tem no 7. A Lima tem, Júlia. Quebec Serra, solo agora os 16, backtrack até o Pátio 5, frequência livre estacionar, bem-vindo. Tá. 394, decolada agora, 116, controle 199, decimal 8, bom voo. Aí chamar 198, obrigado, boa tarde. Através do parque de Torto. Positivo, meu Fox Lima, chama a torre, frequência 1, 1, 8, 6, 12, bom pouso. 18,6, meu comandante, até daqui a pouco. Até, um abraço. Salvador, uma boa tarde, voo 1394. Voo 394, este é o controle, meu cordial, está em contato ao radar. E aí, 394. Sistema 140, 3661. 209 transmitindo ao mesmo tempo, vamos lá. O azul 41116, localizador em aproximação, checa o trem, torre. 1118612. 186, bom dia. Meu cordial, 3661 no nível 140, vou no coral. Firmativo, 3661. O farol de Itapuã, o meu forte. Vem trem da Júlia, tá pronto? Acima, Júlia. Decolagem da Anocete autorizada, o vento 090 graus com 219. Informa o tráfego helicóptero no, na litoral sul, sentido farol Itapuã. O fundo vai decolar mantendo o vento da 17 e assim que avistar o helicóptero e passar a 500 pés, está autorizado prosseguindo na litoral sul. E ainda assim que avistar, está avistado o litoral sul. Torre, boa tarde, azul 4116. 4-1-6, aceito do tráfego, tempo para cima, são guarda e instruções para o pouso. 4-1-6. Já tem o PAB? Prossegue, bom voo. Azul 4116, pouso autorizado na 10090 graus, 239, forma dois tráfegos na linha litoral sul, um helicóptero a 500 pés e outro é um Papa Alfa 32, na linha litoral a 1000 pés. Ciente livre pouso na pista 10, azul 4116. 118, qual é o negócio 18? Reporto a missão helicóptero ou cruzando 500 pés. Contra a visão com o helicóptero, cruzando 510, Vitor de Júlia. Tô nascendo táxi, viu? Romeu Fox Lima, tô autorizado a presente, parte 5 direto, reporte visual com a Embraer da Azul na final 10. Tá visual com a Embraer, tá visual com o Vitorinho da Júlia na decolagem, já superou mesmo. O Vitorinho da Júlia, controle 198, autorizado a ingressar no Axé, o Pérez, Júlio, bom voo. Controle 198, grado até o Rio. Controle Salvador, Papatango, Vitorinho da Juliette. Salvador, são 8.1 na 11, para pushback acionamento. 8.1, chame táxi. Livre pushback acionamento, pista 10, rebota para táxi, 8.1. Firmo, Juliet. Direto para Caruru, autorizado. Pode autorizar 025 a partir do Fora da Barra? A partir de agora, livre. Gente, mas eu prefiro ir pelo Fora da Barra, está mais próximo do continente, se não vai. Sem problema não, capitão. Livre. Farol da Barra, tem para 2015, 10 de julho. Romeu Fox Lima, reporte no solo controlado, parte 5, 090 graus com 2 nós. Reporte na solo controlado, parte 5, Romeu Fox Lima. Salvador, Oxenea 63, 15, pushback, acionamento, posição 03. 03, livre, chame táxi. Chama táxi 63, 15. 135-66 autorizado a decolagem 090 graus com 229. Mínima de 17, máxima de 27. Caso negativo, 1251. 3325251, obrigado, bom serviço, até daqui a pouco. Até. Solo Salvador, muito boa tarde, Azul 4196, livrou a sua escuta. 4196, portão 9. Autorizado até antes da Juliette, vai aguardar ingresso para Tchonga. Até antes da Juliette, aguarda ingresso para o portão 941-146. O controlador Romeu, top. Sala 22, frequência livre. Com 66 decolado agora aos 22, controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Passo o índice no Zulu. Autorizado, Zulu, reporte o nosso para ingresso com 7. Good afternoon, Sky 997, flight level 190, descending level 150, approaching Alpha Golf November. Sky 997 control, insert now altimeter 1009, clean to 5000, bomb arrival, runway 10. Roger, 5000, 1009, cleared arrival, bomb runway 10, Sky 997. A 361, chame Ilhéus, frequência 1201, estamos encerrando o serviço radar. Boa viagem, TAN 3661. Ilhéus, 1201, muito obrigado, então. Feliz ano novo, 3661. Boa. Trônio, Victor de Juliette, Travelli Coroa da Barra, feliz ano de Caruru. Juliette, Victor de Juliette. Gol 1394, chame Recife, 13325, a secundária 251. 3325 para Recife, vai chamar, muito obrigado e boa tarde. Boa. Na posição aciona e reporte para iniciar o posto, estou com o Airbus da cauda, ok? Ok, reportará para o posto de gol 1600. Solo, Xané, 6142, autorização Recife. 142, é o número 144, Recife, já temos aprovado, aguarde cota no portão 7. 42. Não, chama o táxi. 45? 44. Vamos. Pronto para ingresso, na frente, o uísque no Zulu. Porta elétrica, pronto, Zulu. O uísque no Zulu. Espero no 0-186, torre 1010, o ajuste. Teve táxi, Montepera 186, 163, no centro. Salvador, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Decolou de Vasco da Gama, que é um clandestino a Itapaí, a Vera Cruz. Tomou 5 pessoas a bordo, todo momento na vertical do farol da barra. Transporte deslocado é o mesmo 01933. Positivo, passo farol da barra para a ilha de Itaparica, 500 pés com 5 a bordo, frequência livre, câmbio. Grato, Charlie Alfa Tango. 8, 4 horas, Natal. Natal, 4 horas, 158. É nóis, 8.1. Espera 18.6, 1.009, o ajuste é um bom voo, 8.1. 1.009 no ponto espera 18.6, obrigado, um feliz ano novo. 4.100 da Azul, após o tráfego da TAM, ingressa para o portão 9. 4.106, gente, após a TAM, ingressa para o 9. Ocean 6142 para Recife.com. Pronto, cópia, 6142. Autorizado 350, a permissão 58, decolagem no zero esquerda, Pucca, Aracaju. Uno no 98, 5021. Obrigado, boa tarde. Boa. 6142. 6142, chame pronto. Chamalo aí do SEC. Decolagem 27, controle 69.8, ingressar no Axé, bom voo. 119 com 8, grato. Oi, o hotel Rosca Azul, helicóptero acionado, quase 4, quatro para ataque. Autorizado, táxi, reporte para ingresso no 7, Oscar Zulu. Zulu. 2 quilos, Zulu. 2 quilos, Zulu, controle. Decolado, senhor, curva na direita. Se possível, agradece o 2500 aí. Direto 2500, autorizado. Filo, Zulu. Ingresso, hotel Azul. Autorizado, reporte AM pronto. Torre Rio Chanel 63, mantivera ponto no zero. Ali decola da 10, vento 090 graus com 29, mínima de 14, máxima de 27. A gente deve decolar 090, 63, alinhado pronto, hotel Azul. Autorizado, decola 97, vento 080 graus com 20, Azul. Oscar Zulu fora do solo. Oscar Zulu, ingressar no litoral sul, controle 19.8, transfira, bom voo. Obrigado. Solo, beleza. Solo Salvador, web 6721, no 7 de novembro, autorização de tráfego para Fortaleza. 7721, Fortaleza, aguarde um instantinho. Aguarde, senhor. Controle, Papatango, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, controle. Decolado 500 pés para sobrevoo na Fonte Nova, na sua escuta. Sim, sempre na escuta o hotel Oscar Zulu. Sempre, Zulu. Sky 997, clear to 4000. Clear to 4000, Sky 997. Vento 80 com 20. Tá no ponto espera dar 1 no 0 pronto, então 8001. 8001 ali mantém. Ali mantém 1 no 0, 8001. Saída Momo, mantenha radial 350 até 20 milhas, 20 milhas, e após o afrote. 1 no 98, 5525. A sua informação de altimetria nos informa 2.900, ok? Bom, eu pedi para dar uma regulada nisso aí, tá? Não, apenas aqui o 2.500, tá? Firma da saída, mantendo a radial 3.50 até 20 milhas e após frote. Chama pronto. Firma 3, a radial 3.50 na Momo, por 20 milhas após.